5486, você pode esperar. Oi, Salvador, Papatango Juliette, Tango Zulu. Dona 941, informa o tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés, o helicóptero não irá interferir nessa aproximação. CF4. X-Ray Charlie Fox, informa o tráfego nessa posição, agora de 1 hora, 9 milhas, é um Boeing 738 da companhia Gol. Está passando 5 mil pés, precisa parar 2 mil pés, com 220 nós e ground speed. Inicie redução. Travado, azul 476. 476, pouso autorizado no 0, uma centena, no 59, ajuste no 0, no 6. Pouso autorizado, ajuste no 0, no 6, azul 476. Guardião 04, tem condições de decolagem com o Pro Nordeste? O Guardião, autorizado a iniciar o táxi, reporta um ponto de espera 17. Em condições visuais, tem frequência livre. Guardião 04, após a decolagem, vai curvar à direita no acesso, 1000 pés no axé. ...895, decolado aos 33, controle 120, decimal 8. 108, obrigado, bom serviço, 3895. Salvador, muito boa tarde, 3895, decolou na sua escuta, curva direita, da El, lenta na sua escuta. 3895, contato radar, sobe e mantém o nível 340, está presente Leda, após Leda Bridge. Está presente Leda, Leda Bridge, 3895. Um pouco mais afastada para decolar um tráfego. Afirmativo da 10, copia? Afirma, 10. Só fazer um pouco mais afastada a base para decolar uma TR. Vai fazer uma base aqui mais afastada para 10. O trip agiliza manobras, alinha e prepare-se para a decolagem. Aí, prepara para a decolagem com 407.334, direito 121, decimal 9. Direito 121. Ativo Webjet 6741 no portão 10. Autorizado a reportar. Corrigindo. Reporte quando pronto para o táxi. Correção aqui, pessoal. Na sua posição de 12 horas, próximo à Duna, é um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Acerto. Final ajuste, 1016. Tirando base, apontará final, trem baixado, travado, Jack Tango Zulu. Quatro, recorte alinhado, pronto. Guardião 04, eu estou com o Charlie 402, já pousou na 10. Se eu tenho condições de iniciar a rolagem, iniciar a decolagem a partir da Papá ou a partir do de 3, segundo terço da pista? Autorizado, iniciar a rolagem, estou com tráfego para pousar na 10. Estamos no Lu, vento Salvador 090 graus, 189, pista no 0 livre, autorizado pouso. Pode manter a posição. Aguardado. 5, pode voar, Brisa? 10, Jack Tango Zulu. Guardião 04 pode iniciar a rolagem da pista. Só levantar a voa a partir do terceiro ponto, terceiro terço. Autorizado Salvador para Fortaleza via Upper Zulu 19, nível 270, decola pistão 17, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, Transponder 5454, controle de frequência 120, decimal 8. Voo continue a segunda, ajuste em Salvador no 0 no meia. Aguardando o voo. Controle Salvador, boa tarde, 5486, decolou na sua escuta. Nip 5486, boa tarde, contato radar, sobe e mantém o nível 200, sai da mão. 200 na mão, não há possibilidade de liberar a gente da restrição? Tá livre, 5486. Muito obrigado. Vem Alfa Charlie, contagiamento correto, para acionamento e táxi, chame torre frequência 198-95, confirme pessoas a bordo. Juliette Romeu, posição. Caso 4076, aguarde. Web 6741, autorizado táxi até ponto de espera via FAT 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118-95, altímetro 10 no meio. Alfa Índia, web 6741. No 4076, aguarde para ingresso no Patio no Gate 09, informa que após a passagem do Boeing 737 da Web, autorizado ingresso. Salvador, Juliette Tango Zulu, Lisboa Delta, para o Patio 3. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso no Patio 3, via cruzando a Taxiway Alpha após Taxiway Kilo. Vai cruzar Alfa, após o 5, pela 4-3, ele é sempre louco. Sabatão X-Ray, Charlie Fox, cancelado 39, repante na final 17. Repante na final 17, está livrando o alinhamento. Torre, o Guardião passou o farol de Itapuã, está sério? Guardião 04, no controle, em 120, decimal 8. 1208, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 04. Guardião 04, o nome é o Pés, corredor Axé, aguarde para subida. O nome é o Pés, corredor Axé, aguardando para a 045. Só passar do azul no Salpui. Xana 6254, após passagem do Embraer 190 da Azul, estacionará no gate 09, à sua esquerda, autorizado iniciar a puxa, Xana. Gol no 941, no solo 54, chama o solo em 121, chama 9. Chama o solo 1219, gol no 941. 941. Voo no 941, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, voo no 941. Autorizado pouso, sentido Fox 17. Taxi Alfa Charlie, aguarde. Web 6741, autorizada linha e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Linha e decolar, 190, Web 6741. Web 6741, corrigindo, vento 090 graus, 159. Linha e decolar, Web 6741. Então, X-Way Alpha Charlie, Nigra Solar, reporte Caravax. Solicita, se possível, após como coordenar para voar direto Lençóis? Mantenha a saída 5486. Mantendo, obrigado. Salvador. Boa tarde, 35240, nível 230 para 150. 35240, aceno identificação, autorizado chegada Mari, teste mantém o nível 060, ajuste na 016. 5240. 060 com 16, 5240. 5240, confirme a indicada na descida? 240. Tem condições de manter até próxima duna? Até duna. Ciente, então mantém. Vamos manter até duna, 5240. E o Solos 43. Confirme pátio. Autorizado para o Aerostar, na minha escuta tal corte. O ajuste na 06, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Pode estar bilhete para 2, reporte estabilizado no momento aqui. 086741. Sobre nossa posição de 2 horas, 17 milhas, é um Romeo Fox 10. Está mantendo no mil pés, não irá interferir nessa aproximação. Controle Web 6741, boa tarde. Web 6741, contato radar, sabe, mantém o nível 340. Está presente Leda, pode Leda Bridge. Está presente Leda, pode Leda Bridge, 6741. Trip 5240, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 06. 050-5240. É parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera de Xame Torre, frequência 198, principal 95, altímetro 1096. Teve táxi Índia Alfa, no ponto de espera 186, agora? 1254. Guardião 04, mantém ainda o ano mil pés, quando possível será autorizado subida para 4.000 pés, 4.500 pés. Prossiga. Autorizado, Mike Juliet Romeu, informa que não recebo o modo Alpha nem o modo Charlie. Confirme a altitude. Mantenha 500 pés. Mike Juliet Romeu. Web 6721, informa o tráfego próximo a Duno, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 6721, perfeito. Sobe e mantém 4.500 pés, o ajuste no 06, quando possível estimado para pouso. Ciência. Estão no 0, dentro 1, 0, 0 graus, dando menos. A linha cola, né? 2.4. Confirme. Nosso copo? 4089, informa, correção, informação em curso, é Romeu, confirma. Azul 4089, autorizado Salvador para Vitória, via Upper Whiskey 50, nível 300, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda após Eut. Transponder 5524, controle de frequência 120 decimal 8. Cotejamento correto, reporte para fora, puxa cena. De 6741, Centro Recife no 3325 no 251. 3325 no 251, 6741, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, Gona 754, passa 190. Gona 754, boa tarde, SN identificação, autorizado chegada Mari. Da presente voo ITAP. Desce, mantém o nível 050, o ajuste 10015. ITAP, desce até o 050, 10015, o ajuste 10754. Web 6721, torre 11895. 11895, tá? Trip 5240, após o ITAP desce para 2000, o ajuste 10015, reporte estabilizado no ILS X-Ray da piscina 0. Após ITAP descendo para 2000, reportarei estabilizado 5240. Pro táxi. Afirmo. Fato principal, Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chama a torre, 118, décima 16, coagindo. 10895. Ele desce, mantém o nível 060. O ajuste no 095. Chega na Mari, desce, mantém o 060 com 1015, 3204, obrigado. Controle Salvador, Xonega 254, decolou, não se escuta. Trip 5240, final Salvador, 11935 agora. Já 935, boa. Oceaner 6254, contato radar, sobe e mantém o nível 380, está presente Leda, após Leda Brick. Direto Leda, subindo 380, 6254. Salvador, boa tarde, é o Rumba 25. Rumba 25, a série identificação. Acendo a identificação, está ligado a descida, passando por São Coral. Rumba 25, contato radar, agora está a 58 milhas do oeste do VR de Salvador. Mantém o nível 090, chame quando pronto para descida ou ajuste no 096. Quatro na escuta. Ele bateu um roupa dele. Prossiga. Desce e mantém o nível 060. O ajuste no 096, o rumba 25. Voa Mari da presente. Da presente TAP. Redução para 2509. Na torre de TAP, confirme a redução da velocidade. 2509. 2509. 3209. Correção desce, mantém o nível 070. Um ajuste na 095. Controle Salvador, boa tarde, eu passarei o 2230 com a informação que eu tenho. Passarei do 2230, aciona identificação, autorizado chegada AMAN, voa AMAN da presente e desce para o nível 050, o ajuste na 015. Para o 050, voando Raman, 2230. Rumba 25, desce e mantém 2000. Pés, o ajuste no 095. Ajustado no 095, descendo para 2000. Rumba 25, entrou demais. 486. Autorizado ENEA decolar. Pistão no 7, vento 100 graus e no menor. Mas 6721 no solo 52, liga direito, chama o solo em 121 no sinal 9. Liga direito, chama o solo 19. Guardião 04, confirme altitude, não recebo o modo Charlie. Está cruzando 3300 nesse momento. Ciente, reporte atingindo, check transponder, não recebo o modo Charlie. Salvador, o TAN 3283, tudo 5550, informação é a 1. TAN 3283, aciona identificação autorizada de chegada a Mari, desce para o nível 070, ajuste na 096. Chama-se 070, no 096, autorizaria o TAP? E TAP da presente correção, TAN 3283, mantenha a chegada devido a sequenciamento. Positivo, 3283, mantendo Mari. Confirme. Controle. Aqui Alpha Charlie, decolado 5-4, chama o controle 1208. Ativa agora com o controle, 1208, aqui Alpha Charlie, gato. Desce para o nível 050, o ajuste 1096 e chame final Salvador 111935. Desce agora para o 050 com 1096 e chama final 119, decimal 3304. Bom dia. Controle, bom dia, Mapatang. Boa tarde, Mapatang. Aqui é Alpha Charlie, decolou. Na sua escuta. Aqui é Alpha Charlie, contato radar, sabe, mantém o nível 270, na saída mão. Ok, Momo 270, XF4. Tip 5486, Centro Recife 12685, 12545. 12685, 12545, obrigado, seu retorno. Até. Então, desça 3 mil pés na proa de duna, ajuste de altímetro no 096. 3 mil na proa de duna, no 096, 204. Tá 3283, redução para 2509. Rádio Trip 5240. Passando externo estabilizado, baixar travado. 5240, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, no menos. Gente, autorizado pouso, Trip 5240. Salvador, boa tarde, Gol 322, informação em rodando. Zona 328, boa tarde, sendo identificação, autorizado chegada. Mari, desce, mantém o nível 080, ajuste na 0, 1 na 6. 0, 1 na 6, chegada Mari, desce até agora de trás. Gol 1697, final Salvador, 1, 1935. Papatango, X-Ray Alpha Charlie, sobe e mantém o nível 060. Restrito 060, X-Ray Alpha Charlie. Guardião 04, atinge, mantém o 065. X-Ray Alpha Charlie, desconsidere. Última, desconsidere a restrição, sobe e mantém o nível 270. Ok, 270, X-Ray Alpha Charlie. Tráfego de baixa performance. Muito obrigado. Saída 2230, final Salvador, 11935. Final Salvador, 1935, boa. 9INS, pode estar avisado no localizador, 3304. Salvador, boa tarde, passarei 2230. 2230, boa tarde, acione a identificação, desce ao 050, chegada a mão. Ok, identificou 050, Tá na AMAN, ok? Missão voando AMAN. AMAN, exatamente, DF-050. Entendido, Mário, obrigado. Nada. Voo 697, sob vetoração, curva direita até a proa 230. Direita proa 230, seu limite é o curso localizador. Direita proa 230, sentido curso localizador, voo 697. Correção, TAM 3804, sob vetoração, direita até a proa 065, direita proa 065, reporte estabilizado no localizador. Direita 065, reporte estabilizado, TAM 3804. Voo 697, redução indicada 2109. Reduzido 2109, gol 697. No 697, está livre do tráfego em altitude, a razão é a critério do comandante está presente, muito grave. Sente gol 697, não por isso. Passaredo 2230. Siga. 2230, sob vetoração, curva direita até a proa 1970. Direita 170, limite ao curso localizador. Direita 170, limitado ao curso localizador, descendo para o 050. 3144. Rumba 25, sinal Salvador, 11935. TAM 3283, desce mantém o nível 060, o ajuste no 060. 060, 3283. É isso, qual é a indicada que mantém no momento? 190. 3143. Posição 3. Estabilidade, tá bom. Então, mantém até o marcador externo, prossegue na proa de TAP, rumba 25. É, no máximo eu posso tentar aumentar aqui até 200. Lhe agradeço, rumba 25. Rumba 25. 283. Curva à esquerda, proa 360 agora. O limite é a magnética de 110 de Simbra agora. Positivo. Magnética 110 na proa norte, tanto 3283. Interceptando a ILS, gol no 754. Passaredo 2230. Consiga. Intercepte o curso do localizador nesta proa, reporte estabilizado. Tá, reporte estabilizado para interceptar nesta proa, 2230. Passaredo 2230, desça 4000 pés, ajuste no 06. 4000 no 06, passaredo. Isso é informação, meu? Tração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, o limite ao localizador, desça para o nível 070, ajuste na 096. 0096, 070, sobre a tração para 3238. 4 torre, 1895, bom pulo. 295, bom trabalho. 304, João, no setor, faça para 5.700. 1.700 na proa de Simbra, no Ultra 3804, reporte estabilizado. 1.700 na proa do Indian Serra, pode estabilizar, 3.804. Vá para a rotatória e reporte na rotatória visual com campo. Visador no momento. 935, boa. Boa tarde, tá 3.283, cruzando 70. 3.283, a sua proa. Vamos na proa 010 agora. Curva à esquerda até a proa 350. Esquerda 350 para sequenciamento. Esquerda 350, 3283. Voo no 697 para o curso localizador. Curva à esquerda até a proa 150. Esquerda proa 150, gol 1 no 697. Rumba 25. Assista. Rumba 25, sob vetoração. Curva à esquerda, proa 340. Esquerda proa 340, seu limite. É a radial 300 do VOR Salvador. Vai passar o curso localizador. Primeiro, esquerda 340, limitado pela radial 300 Salvador. Vai passar logo. Gol no 697. Consigo para o segundo descido, gol 697. Até 3.000 pés agora, esquerda até a proa 130. 3.000 pés, proa 130, gol 1697. Gol 2230, desce 4.000.